Cheiro 25, quinta parte. Não podes voltar para casa. Capítulo 18. Raízes. Setembro de 1968. A mulher sentada ao meu lado devia pesar uns 150 quilos. Assobiava a dormir, os seus pulmões trabalhando para levantar o fardo pesado dos seus enormes peitos pela enésima vez. A anca, a coxa e o braço gordos, quentes e úmidos, apertavam-se desagradavelmente contra mim. Não tinha maneira de escapar. Do outro lado, apertava-me a fuselagem do avião. Levantei um braço para acender a luz de leitura, a fim de conferir o meu relógio. Eram 10:30, hora de Londres. Faltavam no mínimo 6 horas para aterrar em Nova Iorque. Com um suspiro de resignação, remexi no bolso do assento, procurando o romance que andava a ler, mas a minha atenção escapava do livro. Tanto para pensar em Roger e Brianna, os quais deixaram em Edimburgo, dedicados à busca, como para ir para diante ao encontro do que me esperava em Boston. Parte do problema era não saber com certeza o que me esperava aí. Fora obrigada a voltar. As minhas férias tinham terminado há muito, bem como as diversas prorrogações. Havia assuntos a tratar no hospital, contas para pagar, a manutenção da casa, amigos a contactar, um em especial, Joseph Abernathy. Tinha sido o meu amigo mais chegado desde os nossos tempos de estudantes. Antes de tomar uma decisão final, provavelmente irrevogável, queria discuti-la com ele. Fechei o livro sobre o colo para seguir com um dedo as excêntricas curvas do título. Entre outras coisas, devia a Joe o gosto por romances. Conhecia Joe desde que iniciei a minha carreira profissional. Ambos nos destacávamos entre os outros internos do Boston General. Eu era a única mulher entre os médicos em formação. Joe, o único negro. Naquele dia, tinha praticado a minha primeira apendicite sem ajuda. Ainda que tudo tivesse corrido bem e não houvesse motivos para esperar complicações pós-operatórias, sentia uma espécie de estranha possessividade em relação ao paciente e não queria voltar para casa enquanto ele não tivesse acordado. Ao terminar o meu turno, mudei de roupa e fui até à sala de descanso dos médicos. A sala não estava deserta. Joseph Abernathy, sentado num cadeirão, parecia absorto na leitura de um exemplar da US News and World Report. Olhou para mim quando entrei e fez-me sinal com a cabeça antes de voltar à leitura. Havia ali uma série de revistas recolhidas das salas de espera e uns quantos livros de bolso abandonados pelos pacientes. Procurando algo com que me distrair, dei uma olhadela a um exemplar de Studies in Gastroenterology, de há 6 meses, uma revista Time, bastante folheada, e uns folhetos das Testemunhas de Jeová. Por fim, decidi-me por um romance. Não tinha capa, mas na primeira página lia-se O Pirata Impetuoso. Uma sensual e apaixonante história de amor, tão rica quanto a costa caribenha. Quanto a costa caribenha? Se o que desejava era distrair-me, não acharia melhor. O livro abriu-se automaticamente na página 42. Empinando o nariz desdenhosamente, Tessa lançou para trás o seu brilhante cabelo loiro, não se apercebendo de que, com tal gesto, fizera com que os seus voluptuosos seios se mostrassem ainda mais proeminentes por baixo do vestido decotado. Os olhos de Valdés abriram-se mais perante esta. Mas ele não revelou qualquer outro sinal do efeito que tão libertina beleza causara nele. Creio que nos deveríamos conhecer melhor, senhorita, sugeriu numa voz baixa e ardente que fez com que Tessa fosse percorrida por arrepios de expectativa. Não tenho qualquer interesse em conhecer melhor um pirata nojento, desprezível e marginal, respondeu. Valdez mostrou os seus dentes cintilantes ao rir para ela, a sua mão afagando o cabo do punhal guardado no cinto. Estava impressionado por Tessa se mostrar tão temerária, tão corajosa, impetuosa e tão bela. Franzi a testa, mas continuei a ler, fascinada. Com um gesto autoritário, Valdez rodeou com um braço a cintura de Tessa. Esqueceu-se, senhorita, murmurou-lhe junto ao ouvido, de que é saque de guerra. E o capitão de um barco pirata tem prioridade na escolha da sua parte do saque. Tessa debateu-se nos seus braços poderosos, quando o pirata a levou para os seus aposentos. E a lançou suavemente no leito. Tentava, com dificuldade, recuperar o fôlego, olhando horrorizada enquanto ele se despia, arremessando para o lado primeiro a jaqueta de veludo azul e depois a fina camisa de linho. O peito dele era magnífico, coberto por um bronzeado cintilante. Os dedos de Tessa ansiavam tocar nele. Mesmo quando o seu coração começou a bater descompassado, ao ver que Valdez se preparava para desapertar as calças. Nem pensar, disse Valdez, impondo uma pausa. Não é justo eu negligenciá-la, senhorita. Permita-me. Com um sorriso irresistível, rodeou os seios de Tessa, com as suas palmas das mãos suadas e calejadas, apreciando o voluptuoso volume. Por cima do fino vestido de seda. Com um gritinho, Tessa encolheu-se face ao contacto exploratório, encostada à almofada de penas. O quê? Resiste? Que pena estragar roupa tão delicada, senhorita! Firmou uma mão no corpete cor de jade e arrancou-o, fazendo com que os brancos seios de Tessa saltassem do seu esconderijo, como um par de roliças perdizes. Levantando o voo. Fiz barulho, levando a que o doutor Abernathy levantasse os olhos da sua US News and World Report. Compondo rapidamente um ar de dignidade, virei a página. Os caracóis escuros e fortes de Valdez foram-lhe varrendo o peito, à medida que os seus lábios quentes se afadigavam nos mamilos rosados de Tessa. Provocando-lhe ondas de angustiante desejo. Enfraquecida por tão inusitados sentimentos que este ardor incitava nela, não conseguia mexer-se enquanto a mão dele, solícita, procurava a bainha do vestido. E o seu toque compunha um tracejado de sensações pela esguia coxa acima. Ah, meu amor! Gemeu ele. Tão encantadora, tão pura. Deixas-me louco de desejo, meu amor. Quis ter-te desde que te vi pela primeira vez, tão orgulhosa e distante no convés do navio do teu pai. Mas não está tão distante agora, minha querida, pois não? De facto, os beijos de Valdez causavam dano nos sentidos de Tessa. Como podia ela nutrir tais sentimentos por este homem que afundara o navio de seu pai? E matara para cima de 100 homens. Ela deveria retrair-se, horrorizada. Mas, ao invés, via sufegante, oferecia a boca para receber os seus ardentes beijos, abandonava involuntariamente o corpo à premente masculinidade dele. Ah, meu amor! Gemeu novamente Valdez. Mal posso esperar. Mas não desejo magoar-te. Gentilmente, meu amor! Gentilmente. Tessa arfou quando sentiu a crescente pressão do desejo dele a anunciar-se entre as suas pernas. Oh! Exclamou. Oh! Por favor, não pode. Não quero que faça isso. Bela altura para dizer que não, pensei. Não te preocupes, meu amor. Confia em mim. Gradualmente, pouco a pouco, Tessa foi relaxando. Face às carícias hipnotizadoras, sentindo um calor crescer dentro dela. Os lábios de Valdez roçaram-lhe o peito, e o seu fulgo quente, ao murmurar palavras tranquilizadoras, deixou-a sem resistência. À medida que ia descontraindo, as suas coxas foram se afastando, como que por vontade própria, movendo-se com infinita lentidão. O mastro ereto do pirata penetrou a fina membrana da sua inocência. Soltei uma exclamação. O livro deslizou para o chão, caindo aos pés do Dr. Abernathy. Desculpe, murmurei, e inclinei-me para o recuperar com o rosto em chamas. No entanto, ao segurar o pirata impetuoso nas minhas mãos suadas, vi que ele, longe de conservar o austero semblante habitual, sorria abertamente. Deixe-me adivinhar, disse. Valdés acaba de penetrar a fina membrana da inocência? Sim. Sem poder evitá-lo, soltei uma risada tola. Como sabe? Bem, estava no início. Tinha de ser isso, ou a página 73, quando ele percorre com língua faminta os montes rosados da rapariga. Ele o quê? Leia você mesma. Pôs o livro nas minhas mãos, indicando um parágrafo naquela página. Pondo para o lado a coxa, inclinou a cabeça escura como carvão e percorreu com a língua faminta os montes rosados dela. Tessa gemeu e... Não me diga que leu isto, inquiri, arrancando os olhos da narrativa de Tessa e Valdés. Claro que sim, retorquiu ele, mais sorridente do que nunca. Tinha um dente de ouro. Duas ou três vezes. Não é dos melhores, mas também não é assim tão mau. Dos melhores? Há mais como este? Claro. Os melhores são os que já não têm a capa. E eu que achava que você só lia revistas de medicina. Caramba, passo 36 horas enfiado até aos cotovelos nas entranhas dos pacientes. E quer que fique a ler os avanços na extração do períneo? Por favor, prefiro navegar com Valdés pela costa caribenha. Olhou-me com interesse. Também não a imaginava capaz de ler algo que não fosse o almanaque de medicina. As aparências enganam, não é verdade, Lady Jane? Parece que sim, repliquei secamente. O que é isso de Lady Jane? Uma referência de Einstein, respondeu, encostando-se para trás, com os dedos entrelaçados em redor de um joelho. Com essa voz e essa intuação, diria que acaba de tomar chá com a rainha. Pelo modo de falar, onde aprendeu isso? Na guerra, disse eu, sorrindo face à descrição. Levantou as sobrancelhas. Da Coreia? Não. Fui enfermeira militar em França, durante a Segunda Guerra Mundial. Aí havia muitas enfermeiras capazes de tornar os médicos em geleia com um simples olhar. Mais tarde tiveram a ocasião de praticar. Esse ar de autoridade inviolável, por mais fingido que fosse, servira-me de muito ao tratar com pessoas bem mais poderosas do que o pessoal de enfermaria e internos desse hospital. Ele assentiu, atento à minha explicação. Sim, entendo. Eu usava o tom de Walter Cronkite. Walter Cronkite? Olhei-o com os olhos muito arregalados. Voltou a sorrir, mostrando o dente de ouro. Ocorre-lhe alguém melhor? Via-o na televisão todas as noites. A minha mãe queria que eu fosse pregador. Joe Abernathy agradava-me cada vez mais. Espero que não a tenha desiludido ao dizer que me parecia apenas capaz de ler o almanaque de medicina. Para dizer a verdade, não sei, confessei, sem deixar de sorrir. Olhou-me por um momento, depois soltou um grande suspiro e disse: bem, ao menos os remédios para o reumatismo irão sair-me mais baratos. Ri com ironia. O meu marido mostrou-se ainda menos entusiasmado quando eu lhe disse que ia estudar medicina. Olhou-me fixamente e, por fim, sugeriu que, se eu estava aborrecida, podia oferecer-me como voluntária para escrever as cartas aos doentes internados no asilo. Pois, as pessoas são assim mesmo. O que faz você aqui, jovenzinha? Em vez de estar em casa a cuidar do seu marido e da sua filha, simulou com um sorriso irónico. Depois deu-me uma palmadinha na mão. Não se preocupe, mais cedo ou mais tarde desistem. A mim já quase ninguém me pergunta por que motivo não estou a limpar os lavabos, se foi para isso que Deus me criou. Naquele momento entrou a enfermeira para anunciar que o meu apêndice tinha acordado. Mas a amizade iniciada na página 42 floresceu a tal ponto que Joe Abernathy acabou por se tornar um dos meus melhores amigos, possivelmente a única pessoa próxima de mim que entendia de facto o que eu fazia e porquê. Sorri ao passar a mão pelo relevo manhoso do título na capa. Depois inclinei-me para a frente e pus o livro no bolso do banco. Talvez por enquanto não quisesse fugir à realidade. Lá fora, um tapete de nuvens tapava-nos a visão da terra. Cá em cima tudo estava em silêncio, belo e sereno, em contraste marcado com a agitação da vida lá embaixo. Tinha a sensação estranha de estar suspensa, quieta, dentro de um casulo de solidão. Mesmo a respiração pesada da mulher sentada ao meu lado era apenas um ruído de fundo. Assim como o som do ar condicionado a funcionar e os passos das hospedeiras ao longo do corredor. Ao mesmo tempo sabia que navegávamos a toda a velocidade pelo ar, projetados a centenas de quilómetros à hora em direção a um destino. Se era seguro ou não, apenas podíamos esperar que sim. Fechei os olhos e deixei-me levar em suspenso. Para trás, na Escócia, Roger e Bree continuavam a procurar Jamie. Para diante, em Boston, esperavam-me o meu trabalho e Joe. E Jamie? Procurei afastar a ideia, decidida a não pensar nele, até que tivesse tomado a decisão. Algo me agitou o cabelo e uma mecha roçou-me a face, leve como os dedos de um amante. Mas devia ser apenas o ar-condicionado. E era a minha imaginação que misturava subitamente aos cheiros rançosos de perfume e cigarros um aroma a lã e urzais.